Finalmente após 10 anos vou recomeçar. Parece um sonho, liberdade. Se for, não me deixa acordar. O que fazer, pra onde vou, com quem contar? Meus parentes, amigos, minha mina, não sei aonde encontrar. 5 anos que ninguém me dá notícia. Tô tonteado, confuso e duro. Foi o que me restou do meu tão sonhado futuro. Quero esquecer o que passou, trilhar o novo rumo. Faz dignidade, trabalho, honestidade. Buscar um novo objetivo na vida. Eu tenho a chave, humildade, força, fé, esperança e coragem. Preciso me apressar. São 10 anos de vida para recuperar e levar adiante. E não fazer a mesma merda de antes. Casa própria, sonho distante. De peça você pensa que vem no instante. Vários amigos se foram, ficar reflexão. Obrigado, Senhor. Ninguém chorou no meu caixão. Segunda chance, vou ter minha revanche. Liberdade é preciosa, vale mais que qualquer diamante. Os problemas não acabam, a elite se encarregam pra que as portas não se abram. Decepção, humilhação, porta na lata, atitude dos safados eu já esperava. Mesmo estando em liberdade, compadre, nada muda. Do lado de fora da cela o pesadelo continua. É inútil, quanto mais eu luto, mais eu me afundo. Vou acabar com tudo, voltar pro submundo, a tentação. Vem com precisão, falta roupa, comida, dinheiro, sobra disposição. Burro sem rabo, não, tô legal, não me leve a mal. Desse lado a mente é marginal, veneno letal, choque, mas eu bebi. Miséria, guerra, favela, infelizmente é assim. Guardei a bíblia, peguei a peça, dei um bico na conversa. Que devagar também é pressa, então vou nessa, irmão, vou que vou. Se é pra lombrar, já é, demorou, é nóis. Pode crer que é nóis. Cromado observando tudo, neuroticamente trajado, baile lotado, muito chapado, torrando baseado. Agora aquela puta que nunca me deu mole, tá rindo do meu lado agora, como é que pode? Generosa no decote, cabelo todo molhado, blusinha de silicone, short cavado no rabo. Daquele jeito, daquele jeito, ela diz que eu mereço, se ajoelha no chão do beco. Só que eu vou ter que dispensar. Deram um papo no celular, alguma coisa aconteceu, vou pra lá. Chegando no caô, bagulho é revelado, amigo tá guindado, ensanguentado. Tomo muita coronhada de fuzil, mas insiste que não viu as cargas que sumiu, fudeu. O maluco vem trazendo os pneus, me desculpe Deus. Mas antes ele do que eu, fumaça no ar, cheiro de breu tá queimando. E meia confusão, uma titia vem chegando. Cena triste, vai até o patrão e insiste. Pede pra enterrar o que já não existe. Delito cometido, piedade é precária. Reconhecimento só na arcada dentária. A lei é rude, vagabundo não se ilude. O ministério do gueto adverte, bilha faz mal pra saúde. Yeah. enquanto isso eu vou vivendo. Vai vendo, amigo morrendo, volta e meia bala tá comendo. Pra polícia munição à vontade, ainda tem quantidade. Pro alemão de outra comunidade é uma pá querendo ver minha desgraça. Por isso eu vou sozinho em tocar as cargas. Se nego milha minha condição, me trama vacilação. Desenrolado é triste, meu irmão, comigo não. Eu tô ligado no caô, até Cristo foi traído, por que que eu não vou? Os fogos estourou, demorou, é um aviso. Os vermes vem subindo, vou vazar, dá perdido. Subo na laje ali, pela sacada. Caio no outro beco, ganho pela escada. Não deu em nada, pensei ter a vantagem. Mas os vermes já bloqueia a porra da passagem. Os 762 estão apontados pra mim. Vai ficar sinistro se eu reagir. Perdi, bico no chão, rendição, covardia. Minha liberdade durou 15 dias.